alma de alma da história dessa nação. Não tenha medo disto de estar te desafiando. Onde houver o maior, o pior pecador brasileiro, hoje o pior de todos, os monstros, as feras que a sociedade abomina, a misericórdia de Deus vai alcançar. A misericórdia de Deus vai alcançar. Sai do buraco, sai da caverna. Caverna não é lugar pro pequeno de Deus. Não se conforme com a situação em que você está, em que você vive, em que está a sua vida. Ver o jeito que você entrou aqui, arrastando esse homem velho. Deus manda dizer que essa carga está arrancando de você. Você vai sair por aquela porta. Um jovem.